Oficina da Rima. O que o mercado rejeita, a rua contrata, ó. E eu só vim pra sentir o verdadeiro flow e só mostrar que o trampo já tá concluído e tô presente de amigo que não se sente só, valorizando a cada espaço conquistado com suor. Quem viu já sabe, não é de hoje, são vários dias frios e traiçoeiros, superados com alegria. Batalha do dia é fria. Abre a jaula, solta os monstros pra fazer parceria. Cês se lembra do hino, favela roll, neguinho? É da rua, pode chegar que é bem-vindo. Bem-vindo, malvindo, eu continuo indo atrás do objetivo, desse jeito eu sigo rindo. Isso já basta pra quem já faz na raça e alguém sente a graça que tem. Rimas formadas além, assim ó, desse mundo de aparência. Quebro espelho, invisto na sapiência. Eu tive que aprender por mal ou por querer. Valeu se envolver na rua do saber. Então escuta, a minha fala vai além e vou à luta, exercendo sempre o bem nessa conduta. Pode vir que tem, não me insulta. Se tem muitas de 100, mas tudo bem, nada disso me preocupa. Eu nunca deixei o dinheiro comprar minha postura. Então segura os MCs de plantão, que trabalha e valoriza o que vem do coração. Nada é feito em vão, se é feito de coração. Se eu tive a inspiração de alguém bagunça esse refrão, eu vi, mano. Mas nada eu vi aqui, mas eu quero sentir. De coração, se eu tiver a inspiração de alguém bagunça esse refrão, eu vi, mano. Mas nada eu vi aqui, mas eu quero sentir. São citadas, frases consumidas. Aponto meu lápis e sigo nessa escrita. Escrevo que vivo, não vivo do que escrevo, mas vivo bem tranquilo, não entro em desespero. Todos os dias são iguais, mano. Eu não concordo, mas pensaria assim se fosse um relógio. Mas como ser humano, eu vou raciocinando. O tempo está passando e algo está mudando. Do cordão umbilical, amizade fraternal. Nossa rima é natural e quem é falso passa mal. Eu não nasci pra ficar em camarim. Eu gosto de ficar com pessoas que são assim, que sente a emoção que vem do coração e presta atenção na letra do irmão. Valeu, mano, me expressar daqui de dentro. E muito obrigado a quem sentiu o sentimento. Vem aqui, quem é que nunca quis colar no show lonjão e sentir a vibe dos mano reforçando seu som? Pagamento é emoção, só agradeço na oração e peço tempo, oh meu Deus, provar que não foi em vão. E nem tá sendo em vão, quando eu falei de união, se meia dúzia entendeu e a maioria não. Tá bom, mano, tá bom. Vivência traz consciência, não adianta pular as fases, tem que ter paciência. Vai além de ser amigo, aparência tá confundindo a irmandade. Se for bem-vindo a frase, cê tá comigo. Correr perigo se afaste, já na minha vida faz parte. Cê é boatinho, se cale, um som da hora é de praxe. Quem vem da rua ligou, quem é do assalto, doutor. Vagabundagem sonora, tipo Yobino na tua. Quem canta de graça é galo da... Então segura, rejeitado pelo mercado e contratado pela rua, oi. Mas nada eu vi aqui, mas eu quero sentir o verdadeiro flow. Nada é feito em vão, se é feito de coração. Se eu tiver a inspiração de alguém bagunça esse refrão, eu vi, mano. Mas nada eu vi aqui, mas eu quero sentir. Quem não tem tudo quietinho, não precisa sair fora.